No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. De tempo fechado, a mínima foi de 22 graus, máxima prevista para 28 graus. Aqui no centro da cidade ainda estamos em 22 graus a temperatura, mas a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora. E esse tempo segue meio chatinho aí no decorrer de toda a semana. E os caminhoneiros, então, apesar da determinação que não haja bloqueio, mas que haja, as pessoas são livres para se manifestarem, essa manifestação, ela pode ocorrer desde que os caminhões, a princípio, o correto seria encostassem, né, enfim, e fizessem a sua demonstração de descontentamento, mas foram registrados ontem 43 pontos de rodovias com bloqueios em 14 estados do Brasil. O que é que os caminhoneiros querem? Eles querem redução no valor do óleo diesel, que é algo que a gente sabe que não há porque agora, com a crise pior ainda, o governo federal vá ceder e diga assim, nós vamos baixar o preço do óleo diesel. Uma tabela de preço mínimo para o frete e a saída da presidente Dilma. Esse é um diferencial, então, em relação ao movimento anterior. O movimento anterior, digamos que havia mais foco, né, no sentido da situação do caminhoneiro. Esse ele abre mais o leque político e pede, a gente via ontem em cartazes, etc., já essa fala de renúncia, enfim, o pedido para que Dilma renuncie, por exemplo. Representantes do grupo independente do Comando Nacional do Transporte, responsável pela mobilização, garantem que tiveram novas adesões, porque se fala muito no enfraquecimento desse movimento, que já chegou fraco, né? Mas eles dizem não, que o movimento deve continuar nos próximos dias e o objetivo é conquistar o apoio da população, para que também vá às ruas e fortaleça o protesto. E, fundamentalmente, foque na queda da presidente. Quem fala isso é o Ivar Luiz Schmidt, líder do movimento. E ele disse que, enfim, diante do clima em que está o país, inflação elevada, aumentos dos combustíveis consecutivos da energia elétrica, também o movimento acha por bem pedir a renúncia da presidente por não acreditar que ela seja capaz de conduzir o país para fora do abismo em que se encontra. Já o Palácio do Planalto, né, o clima que está por lá, é justamente no momento em que o Congresso Nacional tinha dado uma trégua, né, as questões estavam mais acomodadas, enfim, não se falava mais tanto em impeachment, mas agora vem os caminhoneiros para bater nessa mesma tecla. Interlocutores do Planalto, do Palácio do Planalto, desculpa, dizem que é uma greve com questões econômicas, uma greve pontual, focando em reivindicações, eles entendem, mas que nunca viram uma greve para gerar desgaste ao governo. E claro que existem esses dois lados. O presidente, que é outro fator interessante, o presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, Unicam, José Araújo Silva, disse que a entidade não apoia a mobilização do Comando Nacional. E o que, que ele diz? Parar as rodovias em meio à crise econômica não ajuda, só pode piorar. Ele respeita os movimentos sociais, as reivindicações, mas diz então a União Nacional que não é o momento oportuno para uma paralisação. Então vem controverso esse movimento dos caminhoneiros. O que, que o cidadão pode compreender a partir disso? É real a insatisfação? Isso é claro, é fato. Eu vi agora o Ari Júnior falando, né, de uma pesquisa que diz nunca se economizou tanta energia elétrica e nunca se gastou tanto com energia elétrica. A energia por si só economizada seria um fator positivo. Mas nesse contexto em que se economiza muito, mas se gasta muito, é um fator contraproducente, vai contra o sistema produtivo, pesa para as indústrias, pesa para as residências. Então isso nos mostra o quê? O clima não está bom. A forma como expressar isso é que deve ser muito bem pensada, né? E não sei se é possível, a partir

A comunidade pede e a São João está sempre por perto. Novembro com preços imbatíveis. Shampoo Monange Acetuante Caspa 2,99. Sabonete Sensus 90 gramas 59 centavos. Hidratante Monange 200 ml 13,99. Desodorante Nivea Aerosol 9,90. E creme dental Colgate 50 gramas por apenas 99 centavos. Na São João valorizamos você e sua família. Cuidamos da sua saúde com economia. Notícias em um minuto. Tramita na Assembleia Legislativa a proposta que cria regras para a instalação e manutenção de escritórios de apoio às atividades dos deputados. Será permitido apenas um escritório por parlamentar fora do Legislativo. E as despesas de água, luz, aluguel e IPTU não podem ultrapassar R$ 2.500. Esses custos ficarão por conta de cada gabinete parlamentar. Os esportes de aventura e ligados à natureza podem ter novos incentivos em Santa Catarina. Os deputados analisam o projeto de lei que cria uma política de fomento ao setor, com a possibilidade de convênios entre governo e empresários para a realização de eventos. E o parlamento recebeu a nova turma de estagiários do programa Alesc Inclusiva, que oferece oportunidade de trabalho e aprendizado a estudantes com deficiência. O estágio é de um ano com possibilidade de renovação. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O leiloeiro Rui Walter Baldiceira informa que realizará leilão público da Prefeitura Municipal de Chapecó no próximo dia 10 de novembro, no auditório do prédio da Administração Municipal, Avenida Getúlio Vargas, 957, no centro de Chapecó. Serão leiloados diversos veículos, Kombi, caminhões, ambulâncias, tratores e caçambas. Os interessados poderão examinar todos os bens a serem leiloados em horário de expediente, no estabelecimento da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura, na Rua 7 de Setembro, 2063D, bairro Presidente Médici, e no estacionamento do prédio da administração, na Avenida Getúlio Vargas. Informações com o leiloeiro Rui Walter Baldiceira. Telefone 3323-4245 com o DDD 49 ou no site www.baldiceiraleiloeiros.com.br. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltando 2 minutos para as 9 horas da manhã, a gente começa aqui o programa falando em informação, em conhecimento, né? Falando um pouco de coisas mais interessantes, porque claro que ficamos assustados, como eu comentava aqui com os entrevistados no intervalo, como, por exemplo, a falta de abastecimento é quebra o nosso conforto. Em muitos momentos é mais uma quebra de conforto do que de urgência. Mas também brincava e provocava eles aqui dizendo, quem sabe no futuro a gente não precisa de um veículo de mais de uma tonelada, né? Para sair para comprar um pãozinho, uma garrafa de Coca-Cola, de refri, que não vou fazer propaganda aqui do que quer que seja, tem uma ótica meio invertida. Mas então quero falar de kits. Vamos dizer se é certo, Cultural Kids Expo, eu não sei se é bem essa a ordem, é mais um evento que Chapecó sedia, um evento extremamente interessante, focado no conhecimento. O Rinaldo está aqui para conversar com a gente, já conversamos em momentos anteriores, porque houve outra feira de conhecimento. Ah, já está na linha? Então, eu lhe interrompo um pouquinho aqui, porque nós conseguimos contato com o líder, o Ivar Schmidt. Ele é a liderança nacional do Comando Nacional do Transporte. E nós conversamos com ele. Bom dia, Ivar. Você já me acompanha, você já está na linha. Seja bem-vindo aqui ao Estúdio Condá. Nós comentávamos aqui, Ivar, essa ação de vocês e essa peculiaridade de que, além das reivindicações sobre diminuição do diesel, frete mínimo, vocês entraram com uma novidade que é saída, de uma forma muito explícita, a saída da presidente Dilma Rousseff. Como é que vocês colocam isso para a comunidade, para a população? Bom dia. Olha, tivemos um problema na linha, realmente complicado. A gente sabe que o Ivar não estava aqui pela região. Ontem até assisti uma entrevista dele, ele estava longe. Não sei se a gente consegue, Neumar, colocá-lo. Bom, vamos seguindo enquanto não se estabelece esse contato. Vou dar bom dia então para o Rinaldi. E vamos falar da... Como é que é o nome da feira? Porque ficou meio compridinho aqui. Cultural Kids Expo. Essa é a sequência, essa é a ordem certa. Leonardo, bom dia. Seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia aos demais integrantes da mesa. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo, é Cultural Kids Expo. Na verdade, por que a palavra cultural, né? Porque isso remete a muita coisa, a questão da cultura. E a gente, quando começou a pensar no projeto, aí a questão de mais ou menos 3 anos. Como a gente já vem da face, desse desenho de realizar a face, a gente teve uma observação lá em muitos períodos da presença, da participação de alguns pais e filhos também interessados. Então, tanto pais e filhos interessados, alguns poucos, é claro, mas assim, interessados, claro, em temas atrativos, como tecnologia, como games, robótica, algo com movimento. Então, começamos essa conversa, digamos assim, com esses pais, né, e fazer esse monitoramento e essa pesquisa de o que seria interessante a eles. E aí, nesse desenrolar todo, nessa conversa, a gente descobriu que, por mais que todos tenham acesso à informação, mas assim, a dificuldade do pai é o entendimento daquilo que... Como que ele vai filtrar tudo isso? O que é bom? O que é de fato verdadeiro, interessante? Em que momento que eu deva colocar isso em contato com meu filho? Por exemplo, o esporte, a música, a natação, que benefícios isso traz? Então aí a gente começou a pensar e a desenhar esse projeto inovador, digamos assim, para se a gente pesquisar até em nível de Brasil, a gente não vê uma feira com todo esse agregado. Então um projeto muito profundo, passou por várias mãos e está aí, é um desafio, mas uma oportunidade grande para Chapecó e para a região, né? Olha, algo transformador, porque foca na criança, e a criança hoje, meu Deus, os bebês já andam tentando pegar o celular da mão do pai e da mãe, perigar já são, eu digo, olha, é analfabeto no sentido, né, porque não foi alfabetizado ainda, mas já se vira muito bem com qualquer meio que você coloque na frente, né? Então, é revolucionário isso. Agora sim, está na linha o Ivar? Olha, isso é meio randômico o programa hoje, porque agora a gente volta a falar da questão dos caminhoneiros. Ivar Schmidt, bom dia, o Estúdio Condá. Eu fazia aqui a colocação, Schmidt, de que dessa vez vocês mudaram alguma coisa no sentido de que, além do pedido da redução do diesel, de uma tabela de preço mínimo, vocês também pedem a saída da presidente Dilma. Como é que se dá esse momento? Bom dia, Raquel. Bom dia os ouvintes da Condá. É dessa forma mesmo. A gente resolveu tomar uma posição clara, né? Porque o governo, nós entregamos uma pauta para eles no dia 4 de março de 2015 e até o presente momento nós entendemos que nada foi atendido. Então, a gente viu que o governo não nos deu o devido respeito e consideração que merecemos e, devido também a outras questões conjunturais da economia brasileira, a gente resolveu tomar essa posição. É curioso isso, porque houve também uma segunda mudança, que no caso do China, né? O apelido dele, ele é mais conhecido por isso, mas é o José Araújo Silva, o presidente da União Nacional dos Caminhoneiros. Ele diz que não apoia essa mobilização. Ele compreende, mas diz que não é o momento oportuno, justamente porque o país está em crise e porque não seria correto ou acertado nesse momento piorar essa situação. Por que se deu essa divisão entre vocês? Olha, é uma posição natural deles, né? Porque eles estão sempre envolvidos com o governo, acho que eles devem receber alguma verba do governo e a partir da próxima semana eles vão começar a cobrar uma taxa aí dentro dos sindicatos e federações, que até então não era cobrada dos caminhoneiros, né? Mais uma taxa para nós pagarmos aí. E vai beneficiar diretamente os sindicatos e federações. Então, eles têm muito a perder, na verdade, né? Se posicionando da forma como nós estamos. Mas eu não consigo compreender aonde que nós, continuando trabalhando, vamos conseguir salvar o país se nós não estamos conseguindo salvar nem nós mesmos, né? Porque eu já estou quase numa situação de pegar e parar o meu caminhão, começar a vender os pneus, começar a vender as peças a quem interessar, porque trabalhar não dá mais e vender o caminhão ninguém quer comprar, né? Porque hoje quem comprar caminhão está fazendo uma grande besteira. Então, a realidade do setor é essa. Schmidt, você falou nas duas principais reivindicações. A primeira, no primeiro movimento e logo nas primeiras 24 horas, a presidente Dilma disse que era impossível. Quero que competia ao governo baixar o preço do diesel. Na segunda, que era estabelecer um valor de frete mínimo, o governo se ofereceu como mediador, porque isso é uma relação de mercado. Então, quer dizer, o que, que o governo pode dizer? Lançar uma ordem? Não pode. Não pode interferir nessa relação, mas se colocou como mediador para contribuir na elaboração de um frete mínimo. Vocês acreditam que fazendo essa segunda paralisação agora, vocês consigam atingir esses objetivos? Olha, essa questão de livre mercado, eu entendo. Só que aí eu foco também na questão do salário mínimo, que deveria também ser de livre mercado, e o governo impõe um valor. Então, existe dois pesos e duas medidas. Também o governo ele interfere no valor do dólar, quando ele participa de leilões da moeda americana dentro da Bolsa de Valores. São situações que também não deveriam ocorrer, então. Enfim, mas eu tenho esperança de que a gente consiga, e principalmente que a gente consiga a conscientização das pessoas em cima de custos, tanto de quem está fazendo o transporte como de quem está pagando o transporte. Porque da forma como está, olha, 70% dos fretes que a gente transporta, a gente está trabalhando abaixo do valor de custo. Então, é um absurdo. Talvez houvesse outras possibilidades de fazer com que o frete subisse. Por exemplo, as pessoas trabalharem aquilo que está na lei, o horário, cumprir a jornada de trabalho, também faria com que o frete subisse. Só que não existe essa conscientização, né? A maioria da categoria não entende isso, acha que não dá certo. Então, acho que o governo deveria começar a cobrar essa questão de horário também, né? São várias situações que existem dentro do transporte que poderiam vir a beneficiar, né? Mas existe uma birra, uma teimosia de ambos os lados, aí, do governo e da categoria, que faz com que as coisas não aconteçam. Schmidt, fecharmos as primeiras 24 horas. Se por um lado vocês não têm um apoio, por outro vocês buscam angariar, e eu me refiro aqui a uma matéria de vários jornalistas do Estadão, vocês buscam angariar, digamos, a simpatia da população em geral, no sentido de que é preciso protestar, lutar por pelo menos esses dois pontos. Eu coloco em terceiro, porque eu começo pelo mais específico. Um terceiro ponto seria mesmo a simpatia para dizer que a presidente não tem mais condição também de governar o país. Vocês acham que vão conseguir, que o movimento vai crescer? Por exemplo, aqui na região, em Santa Catarina, na região oeste, vocês tiveram um sucesso muito grande no primeiro movimento que fizeram. Cito como exemplo a cidade de São Miguel do Oeste, mas também houve um transtorno muito grande. É possível fortalecer o movimento e angariar essa simpatia, ou vocês já compreendem que foi mais um sinal de alerta e começam lentamente a retornar à estrada? Olha, eu acho que o movimento ele ainda está ativo, no meu entendimento, ele ainda tem possibilidade de crescer em muitos lugares, né? O pessoal tem feito contato, e a partir de hoje vai iniciar a manifestação, enfim. Mas mesmo que esse movimento ele venha a se extinguir, que eu não creio que isso aconteça, não vi sinal disso ainda, mas se ele vier a se extinguir, eu acho que já foi um sinal de alerta muito grande para toda a classe política. Porque eu acho que nós levamos a mensagem do povo brasileiro, né? Que, por exemplo, eu dei várias entrevistas, inclusive, que nós precisamos moralizar a política. E esse é um dos objetivos também desse movimento. Não só a saída da presidente, mas moralizar a política. Acho que nós precisamos acabar com essa mentalidade de que eu vou te apoiar, mas eu quero um cargo, não sei para onde, não sei para quem. Eu acho que nós temos que dar um passo adiante. Nós não podemos ficar nessa coisa retrógrada, nessa coisa achacante, sei lá. Eu acho isso um absurdo, porque a pessoa ela é honesta até ela ser eleita. Depois que ela é eleita, ela deixa de ser honesta. Ela não, até ela ser eleita, ela vai trabalhar para o povo. Depois de eleita, ela vai trabalhar para ela. Eu acho isso um absurdo isso. Olha, nós também achamos, dentro da medida, né, claro, da parcimônia, do equilíbrio, né, de que não hajam eventos que no final de contas, tem um sentido inverso, né? Eu desejo para vocês um bom andamento nesse protesto, porque com certeza, tirando a acusação, olha, tem vertente política, tem isso, tem aquilo, tem apoio de A ou de B, ninguém pode ir contra a sua fala de que a decepção com o meio político em geral é grande. Obrigada, Ivar, pela participação. Não, obrigado a vocês aí, um abraço. Ok, a gente segue então aqui no estúdio. Claro, cumprimos aqui o nosso, né, a nossa missão, que é informar, compreender o que é que motiva então os caminhoneiros a pararem, né? Não gostaríamos que fechassem, bloqueassem as estradas, mas que parem, enfim, tem aí a livre expressão. Mas continuo aqui com a Cultural Kids Expo, enfim, esse nome comprido, mas que foca em que faixa etária, Rinaldi? Porque é uma faixa bem específica, bem gostosa de se trabalhar, que são as crianças. Agitado, com muita energia, né? Na verdade, assim, a gente até chama ela carinhosamente de Kids, né? Para encurtar um pouquinho também o nome. E ela pega assim, a gente fala de 0 a 12 anos, tá? Que é esse perfil de ansiedade, enfim, de muitas situações que a gente tem que colocar a criança em contato, tem que estimular ela. Até a gente fazendo algumas avaliações da própria face, o que deu certo e o que é importante. Então, o projeto, ele é a partir de 12 anos, né? A gente tem, a programação toda é voltada nas áreas da educação, na área da cultura, área do lazer, entretenimento infantil, porque brincando se aprende, né? Se aprende conceitos, se aprende valores, enfim. E a gente quer essa participação, essa interatividade também com o pai. É um desafio fazer um evento nesse ano, mas eu falo sempre o seguinte: a gente poderia ficar de braços cruzados atrás do balcão e não fazer nada atrás da mesa, ou então nós começarmos um projeto, e se a gente reunir todas as experiências e projetos, coisas boas que nós temos na região, a gente vai fazer uma diferença e uma reflexão principalmente muito grande, né? Então foi um desafio montar o projeto, mas ele está fantástico, assim, a programação está com mais de 50 atividades diárias e, poxa, é um evento assim realmente imperdível, né? Olha, eu vejo aqui que tem mini chefes, oficina de preparação de alimentos saudáveis, tem teatro, tem contação de história, tem lançamento de livro. É uma programação muito intensa, né? Claro, tem que registrar aqui, de 3 a 12 anos, R$5,00, é isso, né? Isso. Tem o ingresso e, a partir de 13 anos, R$10,00 o ingresso. Isso. Por que a gente também fez? Mas se observar esse investimento de R$5,00, a gente vai ter um pavilhão só de brinquedos. Então a criança acessa o evento, ela tem acesso a toda a programação da feira com R$5,00. Ela assiste teatro, nós temos príncipes e princesas, tem shows de mágicas. Enfim, ela tem contação de história, ela participa intensamente de todas as atividades do evento com esse investimento. É melhor fazer isso do que se ela entrasse lá e fosse locar um brinquedo, sim, individualmente, comprar um passe para algum brinquedo, né? Ficaria restrito só. Exatamente. Aquilo, né? Então, o que a gente fez? Fez essa negociação, eu acho que é o momento da gente unir e conversamos também com fornecedores, enfim, a gente trabalhou nesse formato. E para os pais também tem palestras, né? A gente tem lá palestras, inclusive, sobre a questão da tecnologia, que a gente comentou. Que é preocupante, não adianta. Do uso dosado, consciente, quer dizer, como é que ele limita isso? Nós teremos expositores também na área de tecnologia, na feira, com mesas interativas, enfim, mas para o bem, né, digamos assim. Então essa palestra, essa palestra que vai ocorrer é justamente para chamar a atenção do pai, para ele começar a limitar e colocar aquilo que é bom. Tem palestras para gestantes também, tem oficina de Chantala, né, onde a mamãe vai poder conhecer essa técnica, enfim, e fazer no seu bebê. Então, são coisas boas, né? Aquilo que é bacana, aquilo que é bom, aquilo que precisa ser revisto, é o que a gente quer trabalhar no evento. Além, é claro, toda a questão do esporte, né? Temos um pavilhão lá só com esporte, com estímulo também às atividades da criança, para que ela esteja em contato. A gente teve um resultado na face muito interessante, conversamos com o pessoal do esporte aqui, se não me engano, 16 ou 18 jovens, alguns retornaram para a atividade que estavam e outros ingressaram. Então, olha que importante se colocar, mesmo que se faça esse trabalho em todos os lugares, mas sempre em eventos assim, o jovem está com alguém e aí ele é incentivado, ele é motivado, às vezes observando a prática. Então, é esse contato que a gente quer colocar no evento. Está muito bom. Tá, a gente tem recebido já agendamento aí de municípios de toda a região, o pessoal está vendo assim como importante e como um momento único também e diferente de se pensar, de se brincar, porque a troca de conhecimentos é muito grande entre quem visita, entre as próprias crianças, entre os pais, entre as escolas. essa experiência toda que a gente quer tornar aqui. A gente fala que é mais que uma feira para a família, né? É uma experiência transformadora para pais e filhos. Olha, eu agradeço a sua participação, porque a gente já teve o exemplo, né? Um exemplo anterior, o Reinaldo colocou bem aqui, que são a FACE é uma feira de conhecimento. Claro, ela é focada para um pessoal mais madurinho, assim, né? Esse aqui é criança mesmo, né? Bebê é criança, é aquela fase deliciosa da vida. Final de semana é uma opção fantástica, né? Para quem quiser aproveitar, eu vou repetir, então, aqui é de 13 a 15 de novembro na EFAP. Então, já é um evento maior, né? Isso. Tem, além da questão do brinquedo, que eu acho que é bem gostoso, porque criança você não consegue prender atenção muito tempo numa determinada atividade, mas ela brinca, se diverte. Princesas, heróis infantis, todos os dias vai ter apresentação. No domingo, às 16 horas, teatro. Todos os dias, o pavilhão com mais de 20 brinquedos, valor incluso no ingresso, não tem nada à parte. Isso. E fora toda a questão do conhecimento, não tem nem como descrever aqui, né, Reinaldo? Porque é uma agenda bem intensa. É muito intensa, assim. A gente fala que tem mais de 50 atividades que vão acontecer concomitantemente. Então, olha, não quero essa atividade, eu tenho cotação de histórias, não, eu posso ir para uma oficina de compostagem, eu posso participar de uma atividade de conhecimento botânico, enfim, são atividades que vão acontecer o tempo todo. Nós temos mais de 50 monitores, tá, que vão oferecer assim, uma estrutura, um conforto, um atendimento a todos os visitantes. Então, eu diria assim, gente, se uma criança fica encantada com uma cama elástica, você vai levar ela para uma feira de crianças, imagina o que ela pode fazer. Então, a transformação que isso vai ocorrer. E esse é o propósito. É que fique algo bacana, mexa, tem oficina de peteca para o pai, para o filho, enfim. Essa é a interatividade, esse momento que a gente quer criar. Agradeço, então, Raquel, a oportunidade. Fica o convite. O investimento é baixíssimo, enfim, perante o agregado, e é uma oportunidade para toda a região participar. Simbólico, praticamente simbólico, né, gente? É. Se você comparar com qualquer, eu falei do refrigerante, se você comparar com um refrigerante, você já tem a medida. É um investimento. Né? É um investimento mesmo, e eu não vejo oportunidade melhor para você estar bem com o seu filho, né? Muitas vezes, Chapecó não tem o que fazer, Chapecó é Chapecó aquilo. Então, quando tem... Tem que aproveitar. Bora aproveitar, né? A gente tem uma ação só para registrar também com o livro. A gente fechou uma parceria com o pessoal da Biblioteca Itinerante. Então, nós vamos oferecer, se não me engano, são livros aí na faixa de R$5-R$10 que ele vai colocar à venda no evento. Mas para quem não tiver condições de comprar um livro, e a gente fez uma parceria no sentido de o evento disponibilizar mais de 500 livros. Então, a criança vai lá, ela quer um livro, não tem recurso, ela leva um livro para casa, enfim, gratuitamente. Então, é popularizar, é disseminar e perpetuar esse conhecimento, compartilhar tudo isso que a gente tem de bom. Mudanças vão ocorrer com certeza. Obrigado, Raquel. Olha, obrigada a você. Fica então, eu reforço muito os convites quando eu vejo uma boa oportunidade, quando eu percebo um diferencial, né? Quebrar a rotina, fazer algo diferente. Leva lá seu chimarrão. Pode levar chimarrão? Pode, fica à vontade. Então, vai ter um parquinho externo, inclusive. Olha, né? Que legal. Então, você leva seu chimarrão, fica lá tranquilo, participa, interage com o filho, solta o filho um pouco para que ele se divirta, para que ele encontre essas outras crianças. Eu não consigo ver nada mais perfeito. Fica, então, a oportunidade para vocês de 13 a 15, né? Desse mês agora de novembro, enfim. Sexta-feira começa. Sexta-feira já começa agora, tem que marcar a presença lá. A gente vai para o intervalo comercial e na volta eu perguntar, você já conversou com algum medalhista de ouro? Né? Porque a gente pensa isso, meu Deus, eu acho que não vou ganhar medalha de ouro por nada nessa vida. Já passou a época, jamais terei essa deferência. Mas é algo muito singular, conquistar uma medalha de ouro, eu não estou falando de esporte, porque a primeira alusão do brasileiro, feliz ou infelizmente, ouro a gente ganha no esporte, não. Ouro a gente pode ganhar diversas formas, inclusive também através do conhecimento. Então imagina a excelência disso. É o que a gente explora depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Olha lá, eu preciso encontrar na Ufam.

E, claro, estabelecem, digo, olha, esse mundo competitivo, bandido, que, né, que diferencia os outros. A gente tem várias formas de avaliar uma premiação. Eu vejo como algo positivo. Morreria de orgulho se meu filho dissesse, mãe, eu tirei medalha de ouro. Quer seja no esporte, quer seja através da produção de conhecimento. Não me interessa. É uma sensação, é inerente ao ser humano, né? Por mais que hajam escolas e linhas de pensamento que não concordem com a premiação, né, que compreendam que o prêmio é algo que só vai aumentar as diferenças, eu acho que deve ser, nunca tive isso, mas um prazer muito especial dizer, olha, eu sou medalhista. Por que que estou falando isso tudo? Quero dar bom dia para a Ivana Biazuzzi Thomas, ela é diretora do Senai Chapecó. E, infelizmente, tem uma máxima que diz, olha, a perspectiva do jovem brasileiro é ruim, a menina quer ser modelo e o menino jogador de futebol, a gente restringe muito, a gente se deprecia demais, e isso é completamente errado, não. Nós podemos ter outras perspectivas que não que não seja bom. Mas fora a vida artística e fora o mundo esportivo, nós também podemos nos superar. Como é que entra o Senai nessa história de conquista de medalhas de ouro em conhecimento? Bom dia, Ivânia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Nós conseguimos trazer hoje dois medalhistas de ouro aqui, dois professores que prepararam esses medalhistas. Mas nós inscrevemos para essa competição, Raquel, 4 alunos. 5 porque um é dupla, né? 5 alunos e os 5 trouxeram ouro. Então, para nós, assim, é um orgulho muito grande. E o Senai já tem essa competição há mais de 20 anos. É uma competição em todas as áreas de conhecimento que o Senai trabalha. É na área de panificação, é mecânica, é eletricidade, é na área de web design, na área de alimentos, na área de segurança no trabalho, na área de solda. Então, nas várias áreas industriais, né? Então, normalmente, e a gente trabalha a metodologia que nós trabalhamos, que não é uma metodologia que premia só o cognitivo, só o conhecimento, mas ensina a fazer e a ser, né? Trabalha bastante as competências socioemocionais, porque no momento que o nosso competidor ele está participando da Olimpíada, e eu quero que eles falam disso, que eles sentiram, né? Eles estão sendo observados desde o momento, desde da limpeza do ambiente, desde da postura deles, desde o planejamento, é avaliado o todo. Por isso que a gente trabalha a metodologia de competência, que é mobilizar realmente o conhecimento, habilidade e atitude e fazer. Mas, Raquel, eles vão falar, mas assim, eu vou deixar até num PEN um videozinho que a gente fez deles recebendo essa medalha. A gente se emociona porque vê essa idade e canalizando toda a energia, o conhecimento para uma coisa boa. Esses estudantes que aqui estão, Raquel, durante a FACE, eles ficaram treinando lá para conseguir ver assim, sentir o barulho da feira e não tirar a concentração, porque a Olimpíada é assim, tem todo mundo visitando a feira e eles estão fazendo a prova. Então, esses estudantes, eles não mediram esforços. Era sábado, era domingo, era hora de comer, eles chamavam a pizza e chamavam o guarda para comer junto. Então, assim, é uma dedicação, assim, muito grande. E eu diria assim, e a gente como gestora, não dá para explicar. Assim, eu disse que eu saí da Olimpíada assim, com dor na costela, dos abraços que eles davam, com aquela força, com aquela energia, com aquela, né, da celebração da conquista. Mas uma assim, conquista, muito, né? Eu acho que, nossa, vocês estão matando as mães de vocês de orgulho, porque eu ainda quero um dia, quem sabe, como eu não medalhei em nada, quiçá não terei, talvez, né, um filho dizendo, olha, poxa, cheguei lá. E eu valorizo muito isso. Acho que a gente, infelizmente, no Brasil a gente perdeu muito tempo não valorizando, né? Uhum. Tivemos aí o assassinato dos cursos profissionalizantes, agora, uhum, depois de um tempo eles são revistos, uhum, num momento de erros a gente também tem que falar nos acertos, então valorizar um curso profissionalizante, uhum, né? Quem é egresso da maldita década de 80 e 90, ou você tinha faculdade ou você não era nada. Isso foi o maior retrocesso que podia ter sido feito. Você não era nascido nessa época, mas era feio para o Brasil isso. E de repente entender que o curso profissionalizante, um bom segundo grau, forma bons profissionais, é rever e é tomar um caminho mais acertado. Mas vamos lá, primeiro eu vou falar com os professores então, porque houve também isso, né? O aluno foi medalhista, mas os professores também. Como é que essa experiência, eu já digo logo aqui, os professores também são muito jovens, eu achei que era todo mundo aluno, mas não, né? Então, vou dar bom dia aqui para a Renata Cavalec. Acertei? Isso. Então, ok. Renata, bom dia, seja bem-vinda. Em que área você leciona, para que o pessoal vá compreendendo, né? A gente fala aqui de serviço de aprendizagem industrial, né? Deve ser boa nas exatas, na matemática, no cálculo, já imagino isso. Mas, enfim, qual é a sua área e como é que foi essa experiência de ir a um evento, né? E o que que lhe fez ganhar uma medalha, né? Como aluna. Como aluna e também como... Porque o legal é isso, os professores aqui são egressos da própria instituição. É. Então, isso também é um outro ponto que a gente tem que valorizar. Bom dia, seja bem-vinda. Então, bom dia a todas. Eu acho, assim, que é uma emoção muito grande. Já fui competidora também na área de panificação. Então, eu leciono nessa área, da área de alimentos. Então, também, que é uma área muito vasta, mas com foco na panificação. Então, em 2013, também participei da competição como aluna. Trouxe o ouro para o estado. Tive também a oportunidade de ir para a nacional, né, a fase nacional, e esse ano fui presenteada com um aluno para mim treinar para trazer o ouro, e a gente conseguiu o objetivo de trazer o ouro para a área de panificação. E agora o foco é treinar mais ainda, mais do que eles treinaram, para trazer o ouro da nacional. Olha, interessante, porque é um processo, ele é muito focado, né? Como é que sai esse profissional dessa área? Como é que é o nome do profissional? Qual é muitas vezes, panificação, padaria, ponto, né? Não, eu não quero restringir, pelo contrário. Como é que é a formação, né? Que título você tem no final do curso, nome do curso, descrever isso para que as pessoas compreendam do quão vasto. Eu falei aqui, Senai Aprendizagem Industrial vai desde a polimecânica, né? Eu vejo aqui, manufatura integrada, vou ter que descobrir o que é isso, porque realmente esse nome ficou mais distante, mas panificação, né? Então é muito aberto esse leque. A pessoa sai de lá o quê? Técnico, graduado em panificação, como é que funciona isso? É assim, na Senai a gente tem várias opções, então a gente tem aprendizagem em alimentos, né, que você sai ali formado nessa área, mas um exemplo do meu competidor, ele é técnico em alimentos, ele está se formando esse ano, então dentro do técnico em alimentos, ele não aprende só a função de ser um padeiro, ele aprende toda a parte técnica, né? As importâncias do ingrediente, quais são as diferenças, toda a análise nesse alimento, para mim ter uma qualidade, todo o controle dentro da indústria, que também existe a indústria de panificação, né, que é algo que está se evoluindo. Então, assim, a gente não prepara ele só para uma área do alimentos. Eles têm vários conhecimentos. Então, ele sai formado em técnico em alimentos. A gente também tem o superior em alimentos, o tecnólogo em alimentos. A gente já tem a pós. Então, assim, no Senai, como você comentou antes, a gente tem várias áreas imensas, assim, diferenciadas, mas que todas acabam saindo com essa formação. Ou é aprendizagem, ou é técnico, um superior. A gente tem bastante essa diversidade de cursos. E tem campo para isso? Porque muitas vezes a pessoa pensa, meu Deus, é específico demais. Né? Na Europa, né, na área da gourmeteria, nos Estados Unidos, mas no Brasil, a área de trabalho, ela é um campo a explorar ou não? Com certeza, eu acho assim, né, falando mais da parte de alimentos, que é a minha área, a gente brinca muito assim, a faculdade, então a gente tem 4 turmas e a gente tem 2 alunos apenas que não estão trabalhando porque não querem, porque não opção. Acham, por opção, não porque não tem, e a procura é muito grande, a gente aqui, a nossa região é muito grande nessa área de alimentos, então o emprego é algo que se tem muito, só que a gente precisa estar qualificados para atender o que o mercado, o que a indústria precisa. A gente vive um desencontro muito grande entre o querer trabalhar e o poder, porque a vaga que está aberta já não é uma vaga que você diga, olha, eu cursei até a 4ª série, eu consigo preenchê-la. Por mais que a gente possa julgar que o trabalho seja simples, seja elementar, se requer conhecimento para fazer um concurso público para uma vaga que você julga mais simples possível, você tem que ter até o segundo grau. Então, o estudo não é uma coisa vã, né? Ele cada vez é mais valorizado. Quero dar bom dia para o Matheus Bonamigo, também professor. Matheus, qual é a sua área? Leciona em que área? E qual é essa experiência também? Ter cursado o Senai, virar professor do Senai, como é que essa dinâmica? Seja bem-vindo e também parabéns, porque também foi medalhista. Muito obrigado, Raquel. Bom dia a todos. A experiência é única mesmo, né? Eu fui aluno do Senai, eu comecei ainda no ensino médio, né? E no início a gente não está com todas as ideias na cabeça de que pode um dia chegar a... Onde cheguei, eu tô com 19 anos apenas hoje, né? Por isso que eu falei que todos eles tinham cara de aluno, gente. Né? São não, muito jovens. Isso mesmo. E então eu acabei cursando a automação industrial. Né? Eu vi que era uma área assim que eu me identifiquei, né? Que a gente teve a iniciação profissional. E o curso foi de 2 anos, então eu fiz junto com o médio. Né? E durante o curso a gente realmente sente assim que... É puxado e tal, mas que isso determina muito o profissional que você vai ser. E hoje eu agradeço muito por aquela época, né, pelo incentivo que eu tive de professores, dos meus amigos, da minha família, né, e que hoje eu sou um profissional da área da automação industrial. A área de mecatrônica, então, que surgiu na sequência, né, que a gente pôde participar na Olimpíada, eu junto com o meu colega Renan Felipe do Vale, né, e a gente participou na estadual em 2013. Então a gente treinou, se preparou e foi competir, né? Acabou conseguindo então trazer o ouro do estado então para Chapecó. E toda a preparação que a gente teve, a gente continuou agora com o Alan e o Bruno também, que são os competidores. Eu acho que é o seguinte, as oportunidades que aparecem, nem a gente imagina que vão estar surgindo na vida. Só que a gente tem que agarrar muito elas quando aparecem, né? Que eu acho que esse que é o diferencial. No ano seguinte, então, em 2014, a gente foi disputar o Nacional, né? Então, a gente foi representar o estado. Lá no Nacional, a gente ficou entre as 5 melhores equipes de todo o estado em mecatrônica. O que é mecatrônica? O que é mecatrônica? Não é feito então, a área. A mecatrônica, ela envolve diversas áreas. Então, a começar pela automação industrial, né? Você tem toda a parte envolvida, tem a parte mecânica, os componentes, as máquinas, parte elétrica, pneumática, que seria a utilização do ar comprimido, então, né, para movimentação aí de peças, toda a parte de sensores e a parte eletrônica. Além disso, a programação. Então, você tem... E a robótica. Então, você tem diversos ramos, né, que você trabalha para integrar tudo isso e deixar uma fábrica, por exemplo, ou um processo industrial funcionando, né, de forma integrada. Olha, tem que ser gênio, a pessoa tem que ter um QI diferenciado, porque existe muito esse mito. Morreram de rir, mas a questão é essa. A gente imagina que é uma área de conhecimento tão específica e que demande tanto, que vai havendo uma peneira gradativa e só os muito, muito bons é que ficam. Isso é mito, isso é algo que toda pessoa que tenha talento, ela vai poder se encontrar nessa área, ou não, realmente é puxado demais e é seletivo demais? Olha, na minha opinião, pela minha experiência, acho que não precisa ser gênio, não. Eu acho que é muito mais parte da força de vontade e dedicação, né? Então, se você for dedicado naquilo que você está fazendo, buscar algo a mais, algo melhor, aquilo vai te trazer bons resultados. Então, não precisa ser gênio. Acho que é muito mais a questão mesmo de dedicação. Olha, é interessante porque a gente fala muito aqui de oportunidade, né? Infelizmente, a gente não entendeu. Eu digo a gente num sentido geral. Uhum. Muitas pessoas, eu não quero falar aqui, criar sectarismo, né? Os mais humildes, os mais abastados. Entender o conhecimento ou deixar passar uma oportunidade pode acontecer desde pessoas muito abastadas até pessoas muito humildes, né? Que não compreendem. Olha, ali tem uma boa oportunidade para eu estudar. E eu quero falar então agora com os estudantes, com quem ganhou a medalha. Bruno Esfredo, que idade você tem? Bom dia. De que forma conheceu o Senai? E claro, qual é a sensação de ganhar uma medalha em função, né, do estudo? Que mérito especial é esse? Seja bem-vindo. Bom dia. Então, eu tenho hoje 18 anos. Eu comecei no Senai em 2011, concluí em 2014, eu fiz o ensino médio articulado junto com o curso de eletromecânica. Você já está em técnico, então? Isso, exatamente, articulado. Um profissional. Isso, exatamente. Então, sempre acompanhando o Matheus, tive uma amizade com ele e acompanhando os treinamentos. Então, foi uma área que me interessou. Então, a gente ia acompanhando, correndo atrás. Teve muitas coisas que a gente não... A gente, eu falo pelo Alan, que a gente não conhecia, então a gente foi atrás, começou a conversar com os garotos e a gente teve uma seletiva, então, dentro da unidade, e a gente participou disso e foi escolhidos. Então a gente treinou aí desde abril, treinou bastante, e acho que essa medalha simplesmente é o resultado, A consequência? A consequência de todo o treinamento, todo o esforço que a gente passou, como a Ivânia disse, finais de semana, muitas vezes conversando com o guarda lá, jantando com o guarda à tarde. Então isso tudo é resultado, a medalha, todo esse resultado do treinamento que a gente teve. E o que é esse treinamento? Treinar em cima de quê? É apresentado um projeto? Quando se fala, nossa, em Olimpíada do Conhecimento, antigamente era quase como um quiz, perguntas, respostas, agilidade. Quer dizer, isso foi mudando com o tempo. O que é que vocês levaram? Como é que vocês aglutinaram esse conhecimento? Olha, então, a modalidade, ela é uma ocupação técnica industrial. Então a gente recebe como se fosse um pedido de um cliente para montar uma linha de trabalho. Então a gente, a partir dessa descrição da prova, a gente estuda, lógico, a gente tem uma base de como vai ser, mas não sabe exatamente como vai ser. Então a gente tem todo o material novo para montar e programar. E isso é o que é pedido na prova no dia, né? E esse, digamos, a partir dessa ideia, vocês são provocados a gerarem um resultado prático. Isso, exatamente. A gente tem toda uma linha de uma sequência a seguir na prova, né, tem que ser executada corretamente para conseguir a pontuação correta. Então, tem que seguir esse cronograma, senão, consequentemente, não vai estar certo. Se não está classificado, isso, já cai da competição. Isso. Quanto tempo dura uma competição como essa? A duração de 3 dias. No caso da mecatrônica, são 14 horas de prova divididas em 5 módulos, né? Aí depende de cada ocupação. É bem intenso, né? Um trabalho bem intenso. Isso. Quero dar também bom dia, já parabenizar o Alan Carniel. Também, não sei, aí tem que explicar, né? Aluno de que curso, né? Como é que é a formação? Como é que você chegou? Eu pergunto muito como é que chegou ao Senai, porque a gente está muito acostumado àquela coisa meio, né? Primeiro grau, segundo grau, uma coisa meio automática, em escolas que eu vou chamar de convencionais. O que, que é aquilo? Eu não termino formado em nada, só fiz o meu primeiro e meu segundo grau. E o Senai está fazendo um caminho que é novo para a geração de vocês. Por isso que eu pergunto como é que foi o contato, o primeiro contato com o Senai, como é que chegou lá? Então, bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes, integrantes da mesa. O Senai surgiu para mim pelo meu irmão, né? Ele já tinha feito curso técnico, né? O pai sempre falava, quando você fazer 16 anos, você vai estudar no Senai, né? E até porque eu não sou natural daqui, sou natural de Nova Erechim, né? Eu estava morando lá com meus pais, esse ano que eu vim para cá. E entrei no Senai em 2013, apareceu a oportunidade de um curso técnico de eletrônica no Pronatec, no qual eu já sou formado. Em 2013 mesmo, fui convidado para conhecer a Olimpíada do Conhecimento, como visitante, que ocorreu até para estadual na cidade de Lages, em Santa Catarina. E a partir daquele momento que eu conheci o que era a Olimpíada do Conhecimento, me despertou muito interesse, o que eu botei na cabeça que eu queria participar. E fui buscando informações, buscando me destacar para daí sim poder receber um convite para ser competidor da Olimpíada do Conhecimento, né? Então, como bem o Bruno já colocou, a gente teve uma etapa regional da Olimpíada, onde o Senai democraticamente selecionou, deu oportunidade aos estudantes que se interessavam nessa área, e a partir disso começou a montar provas locais para fazer uma pré-seleção para a etapa estadual, né? Então, o Senai, assim, esse contato que eu tive, digamos assim, mudou a minha vida, sabe? Hoje eu me considero um profissional. Claro que conhecimento nunca é demais, a gente sempre tem que estar se atualizando, né? Ainda mais porque é uma área que envolve tecnologia. Mas o conhecimento que me trouxe, a participação desse curso da Olimpíada, não tem explicação, né? E até por ver, né, no momento, né, que o da cidade de Chapecó e representar uma cidade, né, o quanto legal é isso, né, e agora, né, como eles de exemplo, já os antigos competidores representaram o estado, né? Então, quanto isso agrega de conhecimento e experiência profissional da gente, né? E você hoje é um profissional habilitado, por exemplo, você decidisse, deve ter concluído o segundo grau, sim, né? O equivalente, a gente às vezes se perde um pouco. Mas você já é um profissional habilitado, pode buscar o mercado de trabalho. É uma escolha, né? Pode virar, ir para a faculdade, mas já poderia estar trabalhando também. Não sei se já não trabalha, enfim. No momento já estou trabalhando. Já está no mercado de trabalho. Né? Já nesse ramo da mecatrônica, né?

e pedir para a Ivânia que faça uma descrição, porque quando a gente fala em SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, parece sempre algo à parte. Então, quero falar muito da questão do acesso. A partir de quando tem pais agora nos acompanhando, mães, que certamente vão dizer, não, mas não é para a gente, o meu filho não tem isso ou aquilo, não pode, não deve, não quer. Eu queria quebrar um pouco isso e falar de acesso. Uma explicação bem didática, assim. Sim, a Raquel, o estudante, a partir de 14 anos, pode entrar no SENAI. E a partir de 14 anos, não vamos pensar nem no médio, nem no técnico, nada. Tem o jovem aprendiz. O jovem aprendiz é a partir de 14 anos na área que ele quer. É importante que uma empresa indique para daí ele já meio-dia estar no SENAI e meio-dia estar na empresa. Mas também tem processo seletivo para ele entrar. E esse de jovem aprendiz, que é o menor aprendiz, e agora a gente chama jovem porque vai até 24 anos, então não importa assim, o que ele está estudando na escola regular. Depois nós temos o ensino médio, que daí depois do nono ano vai para o médio. Então o médio do SENAI, ele é privado, ele é pago, mas ele ganha o curso técnico à tarde. Então, como funciona, Raquel? De manhã ele tem as aulas normal, como as demais escolas, mas ele já faz o iniciação profissional. São algumas horas do curso que ele vai entender informática, segurança no trabalho, edificações, eletricidade, mecânica, eletrônica, para ver qual a área que o atrai, para daí no segundo ano do médio ele optar por estudar o dia todo no SENAI. Daí ele fica de manhã fazendo o médio e à tarde ele já faz o técnico, tem refeitório no SENAI, ele passa o dia ali num ambiente de aprendizagem. Então, em 3 anos, Raquel, ele é preparado para o Enem, para fazer um vestibular, e também ele já está preparado para o mercado de trabalho. Ele pode ir para o trabalho e até se manter no superior. E tem áreas do SENAI que a gente tem o ensino superior também, que é a faculdade, que são as duas áreas, mecânica e alimentos. Então, que tem a faculdade, tem pós-graduação. Mas eu diria assim, Raquel, isso que você fala, essa preocupação, eu estou 23 anos no SENAI, vou completar em fevereiro. Eu diria assim que era mais fácil educar. Assim, com a tamanha desestruturação das famílias, cada vez está mais difícil. Então, nós estamos com esse movimento, a indústria pela educação, e cada vez alinhar mais indústria, família e escola. Porque também quando a gente faz esse vínculo com a indústria, através de visitas, através dele ficar estágio dentro da indústria, também ajuda ele tomar suas decisões e ter a segurança, porque nós já tivemos alunos, por exemplo, que fizeram o médio, fizeram eletrotécnica, mas não quiseram seguir eletricidade. Mas já tiveram essa formação e daí um conhecimento, não, eu quero essa, eu quero química, eu quero isso, sabe? Mas então, a forma também, eu dizia no intervalo, no SENAI, Raquel, nós temos mais laboratórios do que sala de aula. Então, eu quero reforçar que muitas vezes a gente tem que dizer, alunos, saem do laboratório, que nós precisamos fechar. Não é o contrário, que toca o sinal, o pessoal... E aquela manada, né? O estouro da manada. Você não vai pela porta, sai pela janela. Então, eu acredito muito é na metodologia, sabe? Do cognitivo, de aprender a fazer e trabalhar muito a atitude. Porque nós não adianta, Raquel, nós ter uma medalha de ouro se esse estudante não é emocionalmente saudável. Por isso que a gente trabalha as competências socioemocionais. Ele saber lidar com o erro, com a perda, com a frustração. O que nós trabalhávamos com esses jovens, porque eles vão para uma Olimpíada dessa com muita pressão, porque são os melhores do estado, os melhores na nacional, E você sabe, né, Raquel, que a pesquisa do PISA, que é os países da OCDE que participam, o Brasil está em 58º, em ciências, em português, em matemática, e é isso que é o nosso movimento, que agora vai ser o Estado pela Educação, né, tenta, porque na mesma outra pesquisa, que daí é de educação profissional, que é a World Skills, que daí teve a Olimpíada aqui, nós ficamos o Brasil em primeiro lugar. Quanto contraste. Então realmente a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho curioso justamente isso. Quando é um destaque, ele é extremamente focado, mas isso não é algo, digamos, tão democrático quanto deveria ser. Não devia ser exceção, né? A gente comemora tanto porque, claro, é uma exceção. Infelizmente, eu continuo, nós somos o Brasil da pátria educadora. Desculpa, é mais um desses lemas que caem no vazio. Me desculpa a sinceridade, quer dizer, tem que haver um movimento, mas é Estado, é família. E eu sempre penso, se pudesse haver uma relação direta, né, do aluno com a escola, poxa, parece que ficava mais fácil. Infelizmente, às vezes, a família, ela não vem contribuir. É triste dizer isso, mas ela tolhe. Ela não valoriza, ela não apoia, ela não entende que possa haver um bom futuro. Não sei por que essa ficha demora... eu sei que tem um monte de gente ouvindo dizendo, mas é difícil, é impossível. Sim, sempre vai ser difícil. O problema é que, se não invertermos essa lógica, daqui a 1000 anos vamos estar falando a mesma coisa, que não dá. Essa história do não dá é possível quebrar? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Quer dizer, teve que ter realmente a família? Como é que é a experiência de vocês com isso? Porque não é possível que eu não quebre esses paradigmas. Olha, eu acho assim, o meu pai, né, em termos da minha família, ele sempre disse assim, olha, busque uma profissão, porque ele não é formado, né, ele não é formado, ele disse, busque você ser alguém, você dizer, poder dizer assim, eu sou um profissional de tal área, e eu posso, eu sou, ninguém me tira isso, é uma coisa que ninguém tira, né, mas assim, ele sempre deixou em aberto, a área que você quiser seguir, se você gosta dela, né, você vai ser um profissional bom nela. Você vai buscar aquilo. Então, não, ele nunca obrigou, tem que ser de tal área, tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ser isso, aquilo. Né? E eu acho assim, ele sempre conversava comigo. Não era aquele também de colocar pressão e ser rígido. Né? Mas conversar, pedir, como é que foi? Tá tendo dificuldade nisso? Tá tendo dificuldade naquilo? O que, que é possível fazer? Né? Porque mesmo às vezes ele não tendo o conhecimento em si daquela área, ele podia te dar uma ideia de alguma coisa que você podia buscar aquele conhecimento, né? Eu acho que isso foi muito importante, né? A minha família sempre me apoiou quanto a isso. E é como eu falei, aquilo que você, quando vai crescendo profissionalmente, você vai conquistando algumas coisas, né? Tipo, eles ficaram muito contentes. E esse apoio sempre deles ficar contente vendo que você se formou num curso, é um profissional, que você depois continuou isso, conseguiu ingressar, por exemplo, ali na universidade, ou mesmo participar da Olimpíada do Conhecimento, né? Sempre eu notei muito que eles sempre me apoiaram e ficaram muito contentes com isso, né? E também é como eu falei, coisas que a gente nem imagina, que é de hoje eu já ser um profissional e estar trabalhando na área da docência. Gente, 19 anos, atenção. Então ele já é professor, faz a faculdade, quer dizer, é ingresso do Senai. E tanto eu quanto o Renan, a Renata também, acho que a gente pega, se a gente analisar, quando estava fazendo uma aprendizagem industrial, o caso da Renata também, você não imaginava que você teria tantas oportunidades que iam te aparecer, né? E que você, agarrando firme elas e buscando... E perseverando, porque infelizmente a gente vive época muito imediatista. Se não der resultado na primeira semana, no primeiro mês, então não. Né? Existe aquela coisa assim, tem tudo para ser conquistado, eu quero tudo. E a gente é muito estimulado para isso. Só que a gente não compreende, e essa geração mais jovem muitas vezes não compreende, que vai ter que ter esse caminho a ser trilhado, né? Eu quero ser, amanhã eu sou. Não. Anos, comprometimento, responsabilidade, estudo. Vocês são muito jovens, dá para dizer, olha, perdi horas de em função de. Tem que fazer essa negociação? Fique à vontade para responder, por favor. Acho que assim, juntamente com o Alan, acho que posso falar tranquilamente em nome dele, toda essa dedicação que a gente teve, no momento que a gente subiu lá, tudo isso valeu a pena, né? Então a gente lembrou, até a gente falou tudo isso. Realmente essa frase, tudo valeu a pena. Então, todo esforço, ele vai ter uma... Ele vai ter um momento, né? Talvez tu poderia estar fazendo alguma outra atividade naquele momento, mas acho que tu fez algo que é mais importante, uma futura profissão, você vai estar encaminhando tua vida, e assim como o crescimento profissional, um crescimento pessoal a gente teve dentro do Senai. Eu acredito assim que acaba sendo gratificante você canalizar toda essa energia, todo esse conhecimento, e ele acaba sempre tendo retorno. E um exemplo assim, fui competidora, mas ali consegui continuar treinando, mas vão surgindo outras oportunidades. Então, tanto eu como o Matheus, a gente teve a oportunidade de ser competidor e professor. Então, as experiências, as oportunidades não pararam por aí. Então, cada vez mais a gente vai tendo essas oportunidades. E a gente vê que valeu muito a pena canalizar toda essa atenção, às vezes passar 100 finais de semana treinando, mas era algo que a gente queria e que está valendo a pena até hoje. Tenho certeza, assim, que para todos, competidores e os próximos, que isso sempre vai valer a pena, porque é algo muito gratificante. Olha, eu acho interessante, o que eu mais ouvi aqui, é uma entrevista ao vivo, e esse é o prazer do rádio, foi a palavra oportunidade. Né? Então, é boa essa convivência. Com o tempo, a gente vai se distanciando dessa faixa etária mais jovem. Né? Até o meu público, os meus entrevistados, são pessoas mais velhas, mais maduras. E me chama muito a atenção isso. Vocês mesmos é que enfatizam, que dizem, olha, abriu a cabeça, oportunidade, oportunidade. Eu espero que isso seja uma provocação, porque essa coisa tão pragmática, esse determinismo de dizer não, família estruturada, problema no futuro, desestruturada, o filho vai ter problema no futuro, família humilde, o filho não está destinado, não, ou o acesso não é para ele. Nós vivemos muito o lado inverso, né, no sentido de que não pode, não dá e não quer. E aí o resultado, não consigo dizer, está nas ruas. Eu queria fazer só uma colocação, questão da oportunidade, né? É que eu acho que as pessoas normalmente elas ficam esperando uma oportunidade assim que venha aquilo num convite bonito escrito assim, ó, você foi convidado para... E isso não vai acontecer no mundo real. Não vai acontecer, é algo assim, e eu vejo por mim, às vezes um pedaço de papel simplesinho, você lê aquilo lá e opa... Né, você começa a refletir. Às vezes uma fala de alguém que você escuta e você começa a refletir. Não, mas acho que eu tenho uma oportunidade ali de tá agregando algo a mais. Né? E não são um feito enorme que vai resultar. Né? Você vai juntando vários pequenos fragmentos aí e tudo isso forma um composto aí, né? Essa é a questão, né? Em algum momento uma coisinha singela lhe provocou e disse, olha, talvez seja por esse caminho. E a Ivânia quer até dar um pouco de ênfase a isso, porque acho que essa é a questão transformadora, né? Nesse sentido, Raquel, eu lembro quando o Alan falou da visita que fez na Olimpíada, e na volta, eu me lembro, no corredor do Senai, Alan, e ele, dona Ivânia, eu quero vir de tarde aqui, não precisa ter estágio, não precisa me contratar como estagiário, mas eu quero acompanhar os alunos que estão fazendo as provas, lembra, Alan, né? Pedindo uma oportunidade. Então, é isso que ele falava, é uma pequena coisa, ele sentiu um insight lá, eu quero isso, e outra palavra forte, né, Raquel, é a dedicação, né? É a oportunidade e a dedicação. E essa questão, Raquel, que a gente está falando da família, a família muitas vezes ela entrega para a escola e a escola faz a escolarização, mas a educação é da família. Então a família não pode dizer eu quero que vocês me ajudem, né? A escola dizer a família nos ajuda, não, é a família que tenha o compromisso de educação, a escola vai fazer a escolarização e a gente vê o quanto realmente é importante quando a família abraça a causa. Mas como você disse, Raquel, muitas vezes a gente chama a família para dizer, ó, nós precisamos investir no teu filho nessa questão, eles não acreditam. Eles dizem, não, meu filho não é assim. É essa questão de passar a mão na cabeça. Então, vamos junto realmente, é a questão dos limites, né? Eu disse, porque é desde de criança, se eu sento na mesa e digo, meu filho, onde tu quer sentar? Ou eu digo, ó, você pode sentar ali, onde tu queres. Entende? É já ali e direcionando, né? Ah, na mesa tem arroz, feijão e massa. Você quer feijão com massa ou arroz com feijão? Então, dá a escolha, mas dentro daquilo que... E nunca propor uma escolha daquilo que você não quer. Né? Então, eu acho que desde ali é os limites, porque a escola está assim, encontrando bastante problema por causa dessa falta de limites, realmente. Olha, né, isso dito por uma educadora, porque a questão aqui é assim, é muito fácil a gente cair no vazio em certas discussões. Uhum. Então, eu valorizo muito a vinda de vocês aqui, porque, por um lado, é uma educadora falando dessa importância. Uhum. E são jovens que têm essa experiência, que uhum. podem, né, falar, pois não, podem contribuir, eu acho isso, assim, de um grande valor, desculpa, Alan, dizer, oh, não, eu vivi a experiência e acho que vale a pena apostar nisso. É uma experiência e tanta, e quero salientar, né, que o Senai está de portas abertas para mais jovens que têm esse interesse, não só na Olimpíada, mas assim, muitos projetos, outras oportunidades que realmente valem muito a pena, é um crescimento profissional que a gente tem. E eu quero só salientar que hoje eu ainda não entendo que uma boa parte dos jovens tem na cabeça. Por não isso enxergo... dito por um jovem, gente, não é uma velha que está falando isso, mas um jovem, né? Pelo fato de não em busca de ser buscar uma profissionalização. É, a gente sabe das necessidades do mundo do trabalho de hoje, e pelo menos em alguma coisa você tem que ser bom. Né? Em bom digo em uma profissão, né? Tem gente que é bom em fazer em malandragem e tal, né? Pós-graduado, infelizmente. Eu acho que sim, hoje você tem que estar preparado, senão você fica para trás. Né? Até nossos treinadores, né, comentavam que até na Olimpíada, né, quando chegava as turmas, explicavam, esse é um braço robótico, ele substitui tantas pessoas lá na indústria, né? Por exemplo, em vez de ter uma pessoa lá cortando um frango, vai ter um braço robótico, né? Como que você não vai ficar para trás disso? Aprendendo a mexer com o braço robótico daquele, se atualizando no mercado e não tá lá trabalhando lá no futuro sofrendo uma doença, um LER, algo assim, por estar fazendo serviço repetitivo lá, né? Então, os equipamentos, essa tecnologia, de certa forma, vem para nos ajudar, né? Não, eu digo que não gera emprego, que não gera desemprego, e sim gera emprego, pelo fato que você vai ter que ter pessoas capacitadas para dar manutenção nesse equipamento. Sempre alguém, para manipular. Então, é o fato da atualização no mercado, no mundo de trabalho. E a gente agradece muito o Senai por nos ceder, por nos dar essa oportunidade, e também a estrutura que tem nos laboratórios. A gente sabe que são equipamentos de altos valores. E para nós estar interagindo com isso, né, no momento agora já estamos preparados para chegar, né, na indústria e dar nossa experiência que tivemos nesse período. Olha, agradeço a sua participação. Eu acho que o mais interessante é justamente a idade dessa rapaziada, é o empenho, é a dedicação. Isso tem que ser muito ressaltado, valorizado, destacado. Eu li que em 20 anos, mais de 40 profissões vão desaparecer. Elas vão perder a sua finalidade, vão perder a sua função. Vão surgir outras. Vão surgir outras. Isso então, mesmo. Quer dizer, qual é o nosso nível de preparo para isso? Tem, claro, profissões que serão eternas, mas muitas nesse meio de campo, elas não vão mais ter a sua função, né? A tecnologia vem fazendo seu papel e muito bem, obrigada. Então, quem não se preparar, é a história da cigarra e da formiga, não só brincar e não só, né, focar no estudo, mas se não tiver equilíbrio, esse está fadado ao desaparecimento profissional. E, Raquel, até antes você me solicitava como entrar no Senai, eu falei até o ensino médio, até mas é uma escola como as demais, não tem que, às vezes, que nem tu falasse, é aprendizagem industrial, de repente é só para indústria. Nós somos uma instituição da indústria, mas somos uma faculdade onde tem o vestibular, onde entra com como qualquer faculdade, e os cursos técnicos, nós temos 10 segmentos diferentes de cursos técnicos, que também o aluno pode ter terminado o médio e não quer ir direto para a faculdade. Sim, quer fazer um curso técnico, é 2 anos o técnico, então também tem agora, inclusive, Raquel, estão inscrições abertas de todos os cursos, tanto do ensino médio, como técnico, como a faculdade. E eu não sei, Raquel, se nós vamos ter tempo hoje de falar a medalha de ouro no produto que nós desenvolvemos, que a gente desenvolveu sorvete, em vez da gordura, colocamos o azeite de oliva. E nessa mesma competição tem a competição dos alunos e dos professores e alunos que fazem uma pesquisa, um produto. E nós fomos medalha de ouro no sorvete de azeite de oliva, né, Renata? E também ganhamos 2 ouro nesse produto, no voto popular também, porque ele ficou com gosto bem diferente, bem gostoso. E de 170 calorias do sorvete normal, ficou 70 calorias. Nossa, né? Preciso comprar esse sorvete. É. São 80% das gorduras. É. E isso através, obviamente, de pesquisa. Isso é que é fantástico, pesquisa, né? Com os professores e alunos. Dentro da instituição. E a outra pesquisa que a gente ficou bronze foi o creme de leite. Sim. Em vez de ser de leite, ele é creme de arroz, mas ele é a funcionalidade do creme de leite, feito com o arroz quebrado, com o resíduo e sem lactose e sem glúten, né? Também com um apelo funcional muito grande. Então, 2 produtos também que a gente só escreveu os dois e os dois foram premiados também. Nossa! Lembrando, né, as modalidades que a gente foi aqui de Chapecó, o Senai foi pro estado, né? Representando a cidade, todos a gente foi ouro, né? É. Então, todas as modalidades que a gente foi, a gente se comprometeu. E o próximo ano queremos inscrever mais. Isso, né? Mesmo. É destacar, mais modalidades. Né? E uma colocação também que eu queria, né? Porque às vezes o pessoal pensa, tá, eu não tenho ensino médio. Por exemplo, eu já tenho 30 sou anos, adulto, 40 e isso. Exatamente. A gente tem cursos de qualificação e aperfeiçoamento também. Uhum. Em diversas áreas, também, assim como a gente já falou, parte de eletricidade, parte mecânica, alimentos, né? Todas as áreas a gente tem esses cursos de qualificação, que são de curta duração, porém você foca mais, você vê um pouco da teoria e você coloca a mão na massa, você faz acontecer. Então também são alguns diferenciais aí, porque às vezes a pessoa pensa que não se encaixa. Sim, né? Eu acho que o maior crivo muitas vezes é esse: não isso. É pra mim, não é pro meu filho, não vale a pena, não vou conseguir, não vou tentar. E aí também uma coisa que eu quero colocar pros jovens, né, porque às vezes eles pensam, ah, mas a gente tá aqui, a gente fez um esforço enorme, foi, não, claro, só que eu acho que assim, é você saber controlar o teu tempo. Tu não precisa deixar totalmente de se divertir, de jogar um futebol. Ainda mais nessa idade, né? Né? De jogar um futebol, de marcar, de sair com a namorada, de ir pra uma balada, pra uma festa. Você não precisa deixar totalmente. Uhum. Você só tem que limitar. Isso é, não posso fazer isso todo dia. Você vai negociar como tudo se quer na vida, né? Tudo tem uma grande negociação. Então, eu acho que isso. Porque isso também é importante. Sim. Você tem que se distrair com alguma coisa em determinados momentos. Né? Mas equilibrar. Eu acho que esse que é o fundamental. Você faz o equilíbrio e isso traz resultados muito bons. Olha, gente, eu agradeço muito a participação também aqui do professor, Matheus, porque são pessoas muito jovens, né? Então, estão começando, estão descobrindo a vida, estão fazendo suas apostas, suas escolhas, mas todas elas em cima de muito comprometimento, em cima de responsabilidade. Parece que a gente não entende e não valoriza muitas vezes isso. Eu estou sendo bem repetitiva e bem didática, porque não é possível. Esse programa chega no interior, chega em tantas cidades, tem que haver uma provocação. Se a gente quer mesmo ser uma pátria educadora, e eu não sei, é mote, foi lançado, eu acreditei, eu quero acreditar, né? As coisas não podem cair assim nesse campo do nada tão cedo. Então temos que procurar fazer por onde. Quero agradecer também a presença do medalhista Bruno Esfredo, obrigada pela participação. O que que fica? Dá pra deixar uma... Ah, eu troquei, né? Desculpa. O que que fica de... Não, então acertei. De mensagem, né? Pra quem nos ouviu, e é interessante assim, ó, não depende da idade, depende da vontade, pelo que eu entendi. Exatamente como foi falado bastante aqui, a palavra é correr atrás. Então as oportunidades estão aí, o Senai tá de portas abertas, assim como o Matheus falou, pra todos os alunos, todo mundo que quiser estar participando, estudando na instituição. Então, assim, as oportunidades como estão aqui, basta você correr atrás, né? Se dedicar. Então, acho que em algum momento vai ter o seu devido retorno. Que legal, Alan. Quero deixar um abraço especial aos outros medalhistas de ouro que não estão presentes aqui devido aos compromissos que tinham. O Fábio Júnior Bet, que é da área de soldagem, se destacou muito bem. A Kelly Zamban, que é na área de segurança do trabalho, né? E o Romildo da Rosa, né? Que é a Renata Cavalec, que foi quem treinou ele para essa Olimpíada. Agradecer também a toda a oportunidade que o SINAI nos deu e ao empenho de nossos treinadores, que não tinha tempo ruim para eles, estavam ali cobrando rigorosamente, né, os treinamentos, mas valeu muito a pena. A gente deve muito a eles também. A gente sabe que essas pessoas aí transformaram nossas vidas, né? Poxa, que legal. Obrigada pela participação. Gente, isso não é exemplo assim, assistir um programa de TV que lá no interior do Canadá... Não, é isso que é Chapecó. Nós estamos falando de Chapecó, não é? É chato quando a gente tem que ficar buscando referências, né? Porque são raras e realmente, geralmente nos remetem para fora do país, porque a gente não se valoriza e não se descobre. Pois não, professor? Lembrando, você falou do interior, nos ouvintes e tal. O Alan, por exemplo, né? Eu não sei se ele chegou a colocar antes, talvez eu não tenha ouvido. Ele veio lá do interior de Nova Erechim fazer o curso aqui. Ele vinha de ônibus todos os dias para cá. Então, às vezes a gente coloca o limite assim da gente dizer assim, ah, mas eu não posso, é longe, não, a cidade é pequena, não tem oportunidade. Não, mas calma aí. Tu tem, né? Tu tem que dar uma olhada, tirar um pouco o foco disso e dar uma olhada ao redor, que talvez você que está colocando seu próprio limite. Olha, não tem nem o que dizer aqui, né? Vou me repetir, se eu disser, é só prestar muita atenção no que essa garotada falou aqui hoje. Professora Renata, obrigada pela participação. Olha, que dois produtos revolucionários aí, né? Eu fiquei focada na história do creme de leite, do sorvete, achei fantástico. É difícil imaginar, né? Um sorvete à base de óleo de oliva, porque ele é ácido, ele tem um sabor muito forte. Que química vocês fizeram, que mágica, eu não sei, mas obrigada pela participação. Eu que agradeço, mas eu acredito, assim, que, né, não teve nada de surpreendente, só foi mesmo a pesquisa, o desenvolvimento, encontrar a formulação correta, mas eu acho, assim, que esses dois produtos estão de parabéns. Ali a área de alimentos tem muito esse foco em desenvolver novos projetos, não é a primeira vez que vai para o Inova e ganha, né, e tira premiações, colocações boas, porque a gente está sempre tentando cada vez mais melhorar. E é sempre essa parceria com pesquisadores do nosso IST e com os alunos da faculdade, do curso técnico. Então, é mais uma oportunidade. Aqui a gente falou muito da Olimpíada, mas, eu não tenho esse perfil de competição. Tudo bem, a gente tem outros projetos. A gente tem o pré-incubador, que você escreve o seu projeto e ali você vai dando andamento, tem o Inova. São vários projetos dentro do SENAI que você pode se desenvolver. Não precisa ser especificamente na Olimpíada. A Olimpíada é um exemplo, mas talvez você não tenha esse perfil. E assim, como o Matheus estava falando, a gente se põe muitos limites. Um exemplo, a aprendizagem é gratuita. Então, eu não tenho ali, esse momento, condições para pagar o meu técnico. Vou fazer a minha aprendizagem que eu já saio empregado. Tá? A gente tem essa relação da aprendizagem com o emprego. Então, eu já saio dali trabalhando e já vou ter uma estrutura para começar, né, pagar meu técnico. Muitas vezes a gente tem o auxílio ali do Pronatec. Então, assim, basta querer. É bem o que foi deixado aqui, bem assim, claro, que é basta querer que a gente consegue. As oportunidades estão aí, o SENAI está aí para ajudar, auxiliar, mas o aluno tem que querer também. Acho que é isso. Obrigada pela participação. E como é bom a gente subverter um pouco o programa, que é sempre muito, muito voltado à política, a esses macro movimentos ou movimentos políticos, e a gente se afastar um pouco disso e ir para uma outra área, para mim é realmente até um conforto, um bálsamo, porque a gente vê que é possível fazer algo sério, focado, não que a política não seja, mas infelizmente nos pautam os maus exemplos. Existe muito bom exemplo na vivência política, partidária, de governo. Infelizmente, por questão de agenda, a gente foca no ruim. E é bom quando vem alguma coisa boa para dar um refresco. Obrigada. Quero agradecer a Ivânia. E Ivânia, um contato singelo, assim, para quem se sentiu provocado, quem está com o filho lá meio perdidinho, não sabe para que lado vai, né? Se você está nessa fase da vida... Porque, gente, é tão bom ser jovem, ter energia, não precisa dormir tanto quanto um velhinho, né? Tem pique, tem fôlego, o cérebro tá zero bala, então que coisa boa focar isso. Obrigada, Ivânia. Então, o Senai 3321-7300, é só ligar para lá, né, e fazer a solicitação, ou esclarecer, pegar informações. No site também é www.sc.senai.br, que ali no site tem todos os nossos os cursos que estão disponíveis. E reforçar... Raquel, como a Renata falou, a gente focou hoje na Olimpíada, mas a Renata mesmo, em fevereiro, quando o nosso diretor regional esteve aqui, e que daí ela estava daí não como aluna, mas como professora, que daí nós apresentamos ela como medalha de ouro, ele disse, ó, o próximo ano, nessa mesma data, eu venho aqui para saber se os teus alunos não precisam ser ouro, mas eles têm que estar na média 7, 8, porque não adianta eu ter medalha de ouro, Raquel, com... claro, uma coisa pontual. E o meu bando todo lá, sim, os 3 mil alunos, né? Então, 3 mil alunos no Senai, e então que tem que sair, o mercado tem que absorver, e por isso a gente tem orgulho de dizer que acima de 80%, acima de 80% eles já saem empregados, né? Então é essa questão. Mas e outra, outra situação, Raquel, é que nós não lançamos um curso sem fazer pesquisa de mercado, para não fazer sacanagem pedagógica de você. O que, que é sacanagem pedagógica? É formar e não ter mercado para aquele profissional. Focado, né, no mercado de no trabalho. No mercado de trabalho. Então, até teve turmas que a gente descontinuou. Não, o mercado tá atendido. Maduro. Não tem, não precisa. E sempre desenvolvendo. A gente tem um comitê que a gente trabalha os projetos de curso, onde tem profissionais do Senai e profissionais da indústria e de classe. Para dizer, qual é o perfil? Para a gente não formar um perfil que chega lá, o que eu vou fazer, né? Muito acadêmico, né? Então, a gente os projetos do curso são desenvolvidos em comitês com essa participação da indústria também. E muito obrigada pela participação. Eu até deixo um pedido, se em outro momento, né, Matheus, a gente vir com o Almeri, que é o nosso gerente, e coordena o movimento Indústria pela Educação. E ali tem muita coisa boa também, Raquel, para a gente comunicar para a sociedade do que está acontecendo nesse movimento para melhoria da educação. Muito obrigada. Olha, eu é que agradeço vocês pela agenda positiva, né? A gente encerra por aqui o dia de hoje. Sinta-se provocado, é o mínimo que eu posso dizer, né? Essa história do não dá, não posso, não quero, em algum momento, como sociedade, nós vamos ter que aprender a romper com isso. Quiçá daqui uns 50 anos não tenhamos que noticiar, né? Menor infrator ou em desacordo com a lei, nesse descaminho, traficando, assaltando, não é o que a gente quer para uma nação. E não é porque isso seja um risco para mim. Eu fico focado muito, né, que vida, que expectativa de vida tem essas pessoas, essas crianças, né? E Chapecó, não, me nego. Ah, 200 mil habitantes, estamos nas estatísticas. Danem-se as estatísticas. Eu acho que a gente pode ser diferente, pode focar nessas famílias e tentar um outro caminho. Me estendi. Obrigada a você que nos acompanhou nessa manhã. Um abraço e a gente se despede. Um bom dia. O futuro se constrói com informação, independência, agilidade e conteúdo. Rádio Super Conda, a líder de audiência em jornalismo.